Chegada maré autorizado, desse mantém a nível de voo 060. Maré 060, mantém a restrição de velocidade? Perfeitamente, mantém. 4070, 060 maré. Bom, já tem autorização do TAM 3603? Eu não sei, quero aguardar mais um instante, por favor. Ah, escuta aqui. Confirmou o gate do 1884? Sim, entendi. Confirmou o gate do 1884? Meia dúzia, comandante. Dúzia, obrigado. Salvador, TAM 3561, com a informação autorizada, por gentileza, autorização 360, Brasília. Quero aguardar, comandante. Por disposição. Após Israel, é possível voarmos? Guardi. Pronto para cópia. Copia, TAM 3603. TAM 3603 está autorizado nível 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Previsto saída da EL, transição de NER com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 10, a frequência do controle Salvador 1 no 9 decimal 35. Seu transponder é o 500612, TAM 3603. TAM 3603, aprovado 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Decolta 10, curva direita, subida da aero, transição de ré, controle 1 no 9 decimal 35, transporte 5006. TAM 3603, pronto para acionamento na posição 3. TAM 3603 está autorizado por Chibete acionamento. Autorizado 3603. Voo número 3, pronto para cópia. Número 3, pronto. Voo número 3 está autorizado nível 3620 para Brasília. Teleirovia Upper Zulu 107, previsto sair da Gole, transição Ofito, com curva à direita após a decolagem. A pista em uso é 10, a frequência do controle Salvador é 1 no 9 decimal 35. Seu transponder é o 5007, gol no meio no 3. Gol no meio no 3. Aguarde para o pushback. Chamará pro gol no meio. Tá 3561 no pronto para a cópia. Se uma tiração prossiga. Tá 3561 está autorizado nível 360 para Brasília pela aerovia Upper Azul 107. Prevista saída Gole, transição Ofito, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 10, a frequência do controle é 1 no 9 decimal 35. Seu transponder é o 5011, TAM 3561. Temos o autorizado, 360 Brasília, autorizou no 7, gole ou fit, inicial à direita da pista 10, acionando 5011 e 1935 a controle. Salvador, até 3561. Afirma. Salvador, Atena 3603, pronto para o táxi. Temos é, 179, 4 horas e 40, alternativa Galeão. Gente, está autorizado seu táxi via Índia Alfa Charlie até a ponte espera da pista no zero. Quando ingressar na Alfa, chame torre 1 no 8, decimal 62, eu faço um bom voo, está 3603. Índia Alfa Charlie para a ponte espera da pista no zero, ingressando Alfa Torre no 8, decimal 62, está 3603. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Redução para 210 nós. 210-4070. Thank you. 070, sobre viatura, mantenha presente proa, desce, mantenha 2000, limite localizador, altímetro 012. Vitoração, presente proa, 2000 pés, 012, limitado ao LOC da 10, 4070. 3603, autorizado, ingresso de decolagem, 130 graus, 79, 1012, no ajuste. 012, decolagem, autorizado, pista 0, 3603. A 3662, passou Duna, reduz a parar, aproximação, chame a torre 118-612. 118-612, até daqui a pouco, obrigado. Torre Salvador, uma boa noite, o T3455, informação Golf, passou no 55 para 100. T3455, chegada a Bonfi, desse mantém a nível 040. A Bonfi para 040, 3455. Visão, papi. 3662, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento de 140 graus com 7 nós. 62, guarda. T3070, para interceptar o localizador, curva direita, proa 080, reporte estabilizado. 080 para localizar, reportar, 4070 azul. Decolou aos 23, chame o controle, 119 decimal, 35. 935, transfere. Localize da está livre do 4070. Salvador está 3603. 3603, contato radar, 2000 Exército de Salvador, submantenha nível 340. 340, perfil. Os 90 metros, os primeiros 90 metros na 10 estão fechados, no 3455. Praticado, afirmativo. Ok, obrigado. 0328, prazo chegou agora a posição de 12 horas, 15 milhas, um posto, mais 1-0, mantendo nível 340, 7-5-350, 0-3-2-8. Vitor 366, 3455. Zero, 4 milhas para o externo, torre 118, meia dúzia. 18, meia, boa noite. 08, solicitando acionamento na posição do seu pushback. Autorizado, pushback, acionamento no 08. Afirmativo, autorizado, acionamento no 08, a posição do pushback, 3561. Autorizado no 2 também o pushback acionamento. Autorizado, 693. 662 do Solos 2000, libere a direita, chame o Solo 121.9. 121.9, obrigado. Santos 3662, autorizado TAPS via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, está previsto portão 2, ok? Alfa, antes da Juliette, portão 2. 4070, confirmando 90 metros da cabeceira praticável, né? Afirmativo, 90 metros somente. Pois sim, 4070 em pouso. 727, formação Golf, descendo até 1-1-0 na chegada Bonf. Ambiente 6727, controle autorizado à chegada Bonf, desse mantenha nível de voo 050. Autorizada a chegada, o perfil dela desce até o 050-6727. Desça para 2.500, altímetro 1.0, 1.2. Após posição pelô, proa Serra Vitor 360, 366, autorizado procedimento, Renato. Ok, para 2.500, 1.0, 1.2 agora, após pelô Serra Vitor 366, autorizado, vai receber estabilizado no Renato 3.4.55. Posicionar sua aeronave de tal forma permitir que um Alfa 320 da Tan Airlines ingresse para o Box 2? É, afirmativo. Ok, fico muito agradecido. Imagina. Santos 3662. Prossiga. Continue seu táxi, eu vou ingressar via Índia, observando o posicionamento da aeronave da Gol, que é com a anuência do mesmo, para posicionar a aeronave dele de tal forma permitir que o senhor ingresse no portão 2. Muito embora eu tenha falado aeronave da Gol, mas está com a locomarca da Varg, ok? Atente a isso. Paciência, a visão aqui. Vai passar a ingressar para o 2. Agradece ao colega da Gol. Para o pushback, está 3561-08. Está 3561, está autorizado o pushback e o acionamento. 3561-08. Salve, Salvador, boa noite. Azul 4070, livrou. Boa noite, Azul 4070, bem-vindo a Salvador. Livre táxi, está previsto o portão 9. Porém, mantenha a posição antes da táxi e Juliette, ok? Possível, táxi dentro, aguardará antes da Juliette para nós. Muito boa noite. Boa noite. 310, controle 1-9-5. Salvador, boa noite, Avianca 6310, informação Gol. Avianca 6310, assina identificação, autorizado de chegada Mari, desça nível 060. Identificou na Mari 060-6310. Ok, então entendido, 149, 3 horas e 40, alterna com fins, confere? Confere. Alto autorizado táxi via Índia Alfa Índia Alfa Charlie até o ponto de espera da pista 1-0. Quando ingressar na Alfa Torre 1-8, decimal meia dúzia, bom voo, gol no meio no 3. Índia Alfa Charlie, posto de espera 18-6-12, uma boa noite. Boa noite. Estabilizado no RNAV da 1-0, até 3455. Então 3455, complete final RNAV, chame torre 118-6. Torre 118-6, 3455, uma boa noite. Boa noite. Leve 6727, aposte pelo, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 2, autorizado final ILS X61 Glide, aposto utilizado. A exposição pelo desce até 2000 pés, ajustado na 0 no 2, autorizado ele é sem glide, X-ray para a pista 10. Vai reportar estabilizado 6727. Controle Salvador, boa noite. São 3858, cruzando 200 para 160. São 3858, assina identificação, autorizado de chegada Mari, desce ao nível 060. Desce para o 060, 3858, intenção é fazer o RNAV da 10. Controle teste do RNAV, mantenha a chegada à área, aguarde autorização para o servidor 366 até 3858. 3858. Solo Gol 1885, boa noite. Boa noite, Gol 1885, aguarde a autorização para Guarulhos. Ok, na escuta. Confirme. Gol no menos 3, mantendo o ponto de espera da nota. Sente, mantenha. São 3455, autorizado pouso na pista 1-0, vento é de 120 graus com meia dúzia nós. Livre pouso no 1-0, são 3455. Seu pushback? Tira uma chance, vai pedir o táxi mais 30 segundos. Está autorizado o táxi via Pátio, Juliette, Alfa Charlie até o ponto de espera da pista 1-0. Quando ingressar na Alfa, chame torre 1-8, decimal meia dúzia, bom voo. Via Pátio, Juliette, Alfa, ingressa na Charlie, está no ponto de espera da 1-0, lá com a torre. Bom voo, já, 3-1. Após a passagem do tráfego na final, ali mantém. Mantém gol no meio no 3 após a passagem do tráfego. Pista Salvador, 6727 da web, capturou o localizador. Da pista 1-0, já visto o campo. Web 6727, complete final LS sem glide, chame turre 118.6. Completa com a torre agora em 1-1-8, decimal 6727. Obrigado, italiano. O 6310 pode voar Duna? Mantenha a chegada, o 6310. Mantém. 6727, na final, o ILS Actually para pista 1-0, sem glide, já visto. Continue a aproximação e aguarde pista livre, o Webjet 6727. Aguardando pista livre, 6727. Gol número 3, autorizado decolada, pista 1-0, vento de 130 graus com 8 nós. Autorizado decolagem, gol 6. Avianca 6310, após ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-2. Autorizado final do ELS, XP, sem um glide, recorte estabilizado. Gente, após ITAP, 2.000 pés, 6310. Jet 6727, autorizado pouso na pista 1-0, vento de 130 graus com 10 nós. Pouso autorizado, pista 1-0, 6727, grande. Decolado aos 39, chame 119, decimal 35. Ah, 35, boa. Boa. Boa noite, gol 1-6-1-3. Decolou na frente, escuta. Gol 1-6-1-3, acione 5007. Uno 6113, contato radar na decolagem, surro nível 360, saída gole e transição fita. Gole ou fita, 360, gol no 6113. Uno autorizado a alinhar e manter no 0. Mais um minutinho, já vai alinhar até 3561. Ciente, aporte pronto, 3561. Autorizado alinhar e manter 3561. Sim, 3561. Webjet 6727 no solo aos 41, libere a pista direita, chame o solo 1219. Com a direita vai chamar o solo 219.